Tiago, capítulo de número 5, verso de número 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Sabe, uma das coisas que eu tenho percebido através da gravação dessas mensagens é ver a quantidade de vezes que Deus está usando pessoas para abençoar outras pessoas. Sabe, amigos que de maneira sobrenatural, de repente assistem uma mensagem, Deus toca o coração deles e eles pegam aquela mensagem, mandam para alguém, e esse alguém está exatamente naquele momento precisando daquela palavra. Eu recebo centenas de testemunhos todos os dias de pessoas dizendo que um amigo mandou uma mensagem, viu um vídeo e Deus mudou a história, sabe? E não tem a ver comigo, com o Dave. Obviamente tem a ver com Cristo, mas se tiver um segundo resultante ou um culpado desse resultado, perdão, seja o amigo. Esse amigo sensível que na hora certa alcança alguém. A Bíblia vai dizer, Tiago vai nos recomendar que nós temos que confessar as nossas culpas uns aos outros para que então nós sejamos sarados. Ele está dizendo o seguinte: se nós não confessamos, a cura não vem. Se a gente não conta, a gente não vive o resultado da cura. Só que nós temos problemas aqui. Qual é o problema? O problema é o seguinte: que se eu contar para a pessoa errada, ao invés de tiver uma cura, de ter uma cura, eu vou ter uma ferida esgaçada, aberta, sabe, exposta. Então, talvez o maior problema dessa palavra é saber para quem eu devo contar. O problema só é que enquanto eu não conto, enquanto eu não me abro, enquanto eu não me permito sarar aquilo que é uma ferida pequena, vai aumentando, crescendo, infeccionando, porque eu não me abro. Sabe, eu me torno alguém fechado e está cheio de gente morrendo porque não se abre, porque não se permite sarar. E sabe, começou pequeno, mas porque não foi tratado, cresceu e virou algo maior, algo simples, mas porque não foi trabalhado, tratado, virou uma doença maior. Não sei se você percebe, mas nós somos a geração das doenças psicossomáticas, onde a realidade da depressão bateu a porta, onde a realidade do suicídio bateu a porta, onde a realidade de pessoas que se cortam bateu a porta. Eu estava numa igreja agora esses dias e uma menina veio e disse para mim: pastor Dave, um vídeo seu me tirou da morte, eu ia suicidar e na hora certa a mensagem chegou e eu estou aqui. E ela puxou o braço assim, a manga, e o braço estava cortado de alto a baixo. E sabe, talvez ninguém viu. Não viu o primeiro corte, não viu o segundo corte, o terceiro corte, quarto, quinto. Está cheio de gente assim, com problemas sufocados que não contam. Então, eu quero te dizer uma coisa: encontre alguém, tenha alguém, mas tenha alguém certo. Escolha direito, escolha quem já cuidou de você um dia, escolha quem olha nos teus olhos e se importa com você, escolha quem um dia já olhou para você e disse: eu estou feliz porque você está feliz, e se você chorar, eu vou chorar enquanto as suas lágrimas não pararem de rolar. Sabe o que é isso? Se você precisa de alguém, e nós precisamos, encontre, saia à procura, abra a sua vida, mas encontre a pessoa certa. Valorize quem valoriza você, valoriza quem verdadeiramente se importa com você. O problema disso é que nós nos abrimos para pessoas erradas, e quando nos abrimos para pessoas erradas, nós somos feridos, e porque somos feridos, traumatizamos, e porque traumatizamos, não acreditamos em mais ninguém. Mas deixa eu te dizer, Deus sempre terá alguém para colocar no seu caminho, Deus sempre terá a pessoa certa, Deus sempre terá um bom samaritano que vai passar por você no caminho, vai parar, vai deitar colocar azeite na ferida, vai orar por você. Preste atenção nos sinais, preste atenção no que Deus está te mostrando, preste atenção em quem tem cuidado de você mesmo de longe. Chame para perto e diz: ei, eu preciso de ajuda. Sabe o que é engraçado? Eu sou pastor, eu tenho 28 anos de idade, eu sou crente desde o dia 23 de abril de 2009. E eu preciso de alguém. Vou te contar. Eu prego todo dia, mas tem dia que eu não consigo pregar para mim. Tem dia que eu tô num quarto de hotel, eu dobro meu joelho de Deus. Eu preciso de alguém, Jesus. Eu preciso dividir o que eu estou sentindo, porque eu sou um ser humano. Veja, quando eu me tornei um pregador, eu não me tornei um herói. Sabe, quando você aceitou a Jesus, você não se tornou melhor do que ninguém. Você ainda é humano. Você ainda precisa de alguém que olhe nos teus olhos e diz: ei, vai devagar, desacelera, ora mais, busca mais o Senhor. Eita, você precisa de um abraço? Sabe, tem dias que na vida da gente um abraço resolve. Um oi com sinceridade resolve, mas só resolve se vier de um amigo. Só resolve se vier de alguém que se importa verdadeiramente com você. Faça testes, descubra quem são. Vou te dizer algumas coisas. Quer saber quem são os teus melhores amigos? Encontre-os da seguinte maneira. Eu vou contar. É maravilhoso isso. Invente uma história. Mas uma história de sucesso absurdo. Sério, chame ele e diga: Deus tem me prosperado. Aí a pessoa vai fazer assim: comprei um carro novo. Minha mulher está grávida. E a minha casa eu estou ampliando. Amigos de verdade jamais serão isso. Jamais dirão que é sorte sua. Jamais dirão. Jamais dirão assim: olha, quanto faz com um litro esse carro? Deve beber muito, né? Porque amigos de verdade celebram as nossas vitórias. Amigos de verdade se importam com as nossas derrotas e se importam não para contar para alguém, mas para nos ajuntar de onde nós estamos caídos. Encontre essas pessoas, elas existem. Eu tenho amigos. Talvez já cheguei na segunda mão, mas eles existem. Sabe o que é bom? Se um dia acabar a gasolina, eu tenho para quem ligar. Se um dia eu acabar um dinheiro para um boleto, talvez eu não tenha para quem ligar. Mas se eu acordar de madrugada precisando de oração, eu sei para quem eu ligo. Se um dia eu sofrer um acidente, eu sei para quem eu ligo. Se eu precisar de um aconselhamento, eu sei para quem eu ligo. Se eu precisar de ajuda espiritual, emocional, eu sei para quem eu ligo. Ter alguém é maravilhoso. Alguém para confessar as nossas culpas. Alguém para dizer para você: eu passo a mesma coisa que você. Para fazer a gente se sentir humano assim quanto. Sabe por quê? Porque tem gente que a gente conta o problema e diz: nossa. Se envolva com pessoas humanas, não com máquinas. Até porque elas nem existem. Procura gente que tenha azeite, atadura e tempo. Você vai encontrar.